Bem-vindo à minha cidade, bem-vindo ao Paraná. Rap de BG City chegando só pra somar. Se liga na união, só louco no apetite. Sem crenças ou preconceitos, é rap e não um hit. Ouça, mas não se hit, mudando o seu padrão. Jogando no coletivo, sem egos, competição. Procura a solução, uma com inteligência. É todos se envolvendo, sem essas de concorrência. De volta ao Golden Era, nessa nova era. BG na fita, rua de baixo, onde eu me encaixo. Na humildade pra mandar uma ideia com ou sem plateia. É sem status, nessa cidade de aparência. Se ausentar é necessário, transparecer que eu sinto. Rabiscando numa folha de sulfite, enriquecendo minha cabeça com ideia que me fortifique. Bocado no meu quarto, Butuca Beats. Aqui eu nasci, aqui tudo aprendi. Essa é minha cidade, eu luto por isso aqui. Todos pelo rap, pela evolução. Aqui é BG City entrando em ação. Aqui eu nasci, aqui tudo aprendi. Essa é minha cidade, eu luto por isso aqui. Todos pelo rap, pela revolução. Aqui é BG City entrando em ação. A voz ecoa, na mente soa alto. Onde faço por honra, cuidado nos passos. Dedos, braços da coroa, pra que ela não sofra. Notícia boa, encontrar o melhor. Mesmo que o melhor não esteja a minha escolha. Sem fama, fugir da lama, nós não desanda. É certo, aciona, coração funciona. Registra em folhas, soma num ponto que emociona. Sentimento é um só, BG nos corre, rap vem à tona. E sempre humilde, me esforço nessa porra. Mas ainda quem duvide, sei o quanto tive que tá firme. Pus força e superação, irmão, a caminhada exige. Então, quem foi que disse que o som aqui não vira? Mas calando os patife, nós mostra que tá nativa. Liga que nós soma na parada. Mensagem positiva que não tem ideia furada pra representar quebrada. Aqui eu nasci, aqui tudo aprendi. Essa é minha cidade, eu luto por isso aqui. Todos pelo rap, pela evolução. Aqui é BG City entrando em ação. Aqui eu nasci, aqui tudo aprendi. Essa é minha cidade, eu luto por isso aqui. Todos pelo rap, pela evolução. Aqui é BG City entrando em ação. E pelo rap, somos um só, buscando o melhor. Se não é de verdade, aqui fica só ó, ó. Eu sei que o tempo filtra e pá. Nessas ideias pra somar sentimento na escrita, eu sei que não posso parar. Evolução a cada dia, sem contar mentira, só a verdade pra falar. E vários que me julgam sem saber qual é da caminhada. Das antigas lá na norte pra somar no movimento. Poesia ritmada, tá formado nosso invento no talento. Sapato, sem querer aparecer. Destaque é consequência se tu faz por merecer. BG representada, mostra a força da união pela música. Posto em prática a missão pra fazer acontecer. Repassar nossa cultura, dado mais um passo e o rap continua. Aqui eu nasci, aqui tudo aprendi. Essa é minha cidade, eu luto por isso aqui. Todos pelo rap, pela evolução. Aqui é BG City entrando em ação. Aqui eu nasci, aqui tudo aprendi. Essa é minha cidade, eu luto por isso aqui. Todos pelo rap, pela evolução. Aqui é BG City entrando em ação.